Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto! Luto! Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É, o que, que o titio vai ensinar? Quer ensinar? Quem é bicho? Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br, o podcast que não fala absolutamente sobre nada e conta com a presença dele que resolveu o seu problema de freadas na cueca comprando cuecas escuras Wesley Zop. Como eu digo, cuecas escuras não sujam. É, não sujam. Por isso que tá tudo cheio de porra assim. Porque é de couro. E com zíper atrás. É uma cueca de festa. Não suja, com o tempo ela quebra. Ele que no jogo da vida sofreu reversão e perdeu a bola, Gabriel Asmar. É isso aí. Era o meu objetivo de ganhar o jogo. Ele que é cineasta de sexo entre joaninhas angolonas e besouros da Nicarágua, André Retalho. Esse cara é específico. Esse cara técnico. Cineasta. E eu, Douglas Domiciano, ganso, que sou o melhor escolhedor de pizza que vai ovos de pomba, Wesley. Porra! Não me venha com ovo de codorna, não. Ovo de pomba. Mas você é o melhor escolhedor, você não faz. Não, lógico que não. Não é pizzaiolo de ovo de codorna. Uma que todos os pizzaiolos são loucos. Né? Oh, se não são loucos, são viados, né? Todo mundo. Eu sou viado. Se não são loucos ou viados, são loucos e viados. Porque é uma profissão onde que todos os seus clientes comem a sua borda. Você tem que pensar bem, né? Sim. Bem-vindos ao Chorume, o podcast que é semelhante a uma teta de índia. Bom pra se chupar enquanto se pinta um rodapé. Puta que pariu! Mas eu corrigiria, eu falaria teta de indiona. Parece mais sexy. E rodapézão. Parece mais técnico. Rodapézão não tem sentido algum. Muito bem, Wesley Zop. Vamos ler aí as mensagens que os nossos ouvintes mandaram. Por favor, música de mensagens de ouvintes. Kiss me. Mensagem mandada por ele, Luiz Paulo, mandou salve, salve, choromosos. Parabéns pelas histórias de ônibus. Eu mijei de rir em casa. Espero que no banheiro. Ainda bem que não no ônibus. Não no ônibus, antes no banheiro que no ônibus. Ou sentado do lado da mulher. Ali. Vocês são o único podcast que eu ouvi e sigo na vida. Coitado. Não, mas ele não tem referência. É, então deixa assim. Deixa assim. É o melhor. Não precisa nem procurar outro. Mané Café Brasil. Tá louco? Quero compartilhar com vocês uma história de busão também. Janeiro de 2008. Eu estava voltando de Goiânia para Americana, pois tinha viajado para conhecer 3 dos 60 primos que tenho. E na época ainda não tinha conhecido. Viajava à noite de volta e peguei no sono. Acordei assustado com uma vontade de mijar intensa. Provavelmente com aquela paldurecência. É, sim. Ele não fala aqui, mas tá na entrelinha. Sim. E mandou uma foto. Acho que tem a ver. Pode ser. Procuro relacionar com ele. Fui até o banheiro, entrei e encostei a porta, crente que tinha fechado. Nisso, o filho da puta do motorista passou no buraco, eu desequilibrei pra trás, encostei na porta e a porta se abriu, dando uma visão pro busão inteiro de um cara em pé, de calça semi-baixada. E o mais foda foi uma mulher que presenciou tudo do banco próximo ao banheiro. Então, camarote. Né? Deu uma nota, né? E a mulher levanta aquelas plaquinhas de Olimpíadas. Né? 3! 9,5, né? Mas é nota ou centímetro? É. Falando com a placa. Sei lá. Mesmo que dê 10, esse porra. Pouco pra você, que é o... 10 é pouco? Tumba. 10 é pouco, cara? Quem dera 10, cara. Cara, 5 vezes maior que o meu. Mas quando você tá com a pau durecência de mijar, você fica... Ah, tá. Você tá falando 10, a distância... O ápice, é. Ah, bom. Enfim, parabéns e sucesso aí, galera. Muito bem. Outro contato que os ouvintes tiveram aqui foi diretamente lá no nosso site, mandaram mensagens aqui. Temos aqui a mensagem dele, Jardel Silvestre. Caraca, moleque. Parabéns, eu já tiro meu boné de playboy pra vocês, que estão sempre com um bom humor, sem nhenhenhen. Já espero malandramente o próximo cast. Aí, o cara que manja de MPB. Né? Jardel Silvestre, eles estão comentando aqui o nosso último episódio, que foi sobre o quê, Wesley Zó? Sobre músicas grudentas. Muito bem. Muito obrigado pelo lembrete. O detalhe tá até aqui entoando o mantra do Bonchi Bom Bom. Leandro Pereira fala: nunca imaginei que vocês fossem capazes de achar uma pessoa que é profissional em músicas grudentas. Eu ouvi o episódio logo cedo, hoje vai ser um dia bem longo, vou controlar o dia inteiro. Eu nunca achei que a gente seria capaz de achar alguém pra participar desse podcast. Sim, sem ter que sequestrar, amarrar, deixar a família em cativeiro. Mas a gente sequestra, amarra e deixa a família em cativeiro. Mas por precaução, às vezes a pessoa poderia vir. É, a pessoa nunca pediu pra gente fazer isso, realmente. Próximo contato aqui dele, Senhor A. Graças ao cross... Senhora, né? Senhora. Pode ser. A senhora barbuda, diga-se de passagem. Mas, graças ao crossover com os Losticos, comecei a ouvir o Chorume. Iniciei bem neste de músicas grudentas e só tenho uma coisa a dizer. Malandramente. Malandramente. Muito bem, seja bem-vindo aí, senhor A, ou senhora, como lê Wesley Zob, que ainda está no Mobral. William Floyd, primeira vez que escuto. E agora já era, já conquistaram um ouvinte, episódio foda. Me lembro do que aconteceu comigo no ano passado. Estávamos, minha senhora e eu, na fila do show do Blind Guardian aqui em São Paulo. Não, estava ele e o senhor A. Sai valer, rapaz, sai valer. Pode ser. E a gente comentando sobre um provável set list. Sabe o que é um set list? Set list ou sex list? Não. Set list. Ah, tudo bem. Coisas que falam sobre são partida sete, de vôlei. São set listos. Ah, é. São as músicas que vão tocar no show, seu ignorante. Foi o que eu falei. E ela me solta a frase. Será que eles vão tocar aquela música? Marrom bombom. Marrom bombom. Nossa, cor marrom. E eu ouvi um puta show de metal foda com essa música na cabeça. Nem compensa esse tio. Você vai embora, vai embora. Quando que vem, curtindo o cara lavar. Tchau, gente. Marrom, amor. Nem sabia que essa música era do Blind Guardian. Vinícius Rafael. Em 5 minutos de podcast já me conquistaram. Muito bom o episódio. Eu acho que ele não sabe, mas tem mais de 5 minutos. Demais. Ultimamente tá com quase 2 horas, essa caralho. Deu um corte na internet e o cara falou, mas já acabou? Ah, que bom, para que esse curto eu aqui. Durou pra caramba, né? Deve ter durado 3 horas, não, só 5 minutos. 5 minutos. Só ouvi 5 minutos. É um podcast que lê e-mail. Que lê um e-mail. Que apresenta os participantes e acaba. Legal, legal. Talvez no próximo eles contem uma história. É. Junta 300 podcasts. Isso se ele chama internet limitada. É. Acabou o dado dele. É, mas estamos aí pro futuro. Podcast no futuro. Pode ser. Agatha Gonçalves. Escutei o podcast na segunda e estou até hoje com malandramente na cabeça. Objetivo alcançado. Não, ela escreveu isso aqui na quinta-feira, mas até hoje deve estar com malandramente na cabeça. E se não, se ela conseguiu esquecer, lembrou de novo agora. Exato. Primeira vez que escuto vocês. Vim lá dos Losticos. Quem aí é de Americana? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo levantou a mão. Assim, levantou a mão. O locutor, né? Close caption. É. E todos levantam a mão. Audiodescrição. Nisso, Wesley Zobb, com seu corpo suado enquanto estava no canavial, levanta a mão. Ele tá muito acostumado a fazer audiodescrição de filme pornô. Mas levantou como? Malandra! Muito bem, ela fala que é de Esboa e estamos juntos na roça. Se ela é de Esboa, Santa Bárbara do Oeste. Já que fica isso? O convite aqui, quando ela quiser vir participar de um chorume, pode vir ou não? Tá, claro que pode. A gente busca com o Zé Navalha. Para todas as pessoas chiques, a gente fala, oferecemos carona e café. É. Podemos oferecer no chorume. Muito bem, e esses foram os contatos escritos, porém temos aqui um contato falado. Hablado. Hablado ou falado? Hablado, porque ele é integrante lá dos Losticos. Ah, isso. É hablado mesmo. Pino, conhecido aí também por seu... Pela sua medula óssea. Sim, perfeito estado. Que é importante. Importante termos a medula óssea em perfeito estado. Parabéns, Pino. O Wesley Zobb é um admirador. Ele enxerga nas pessoas coisas que às vezes nem elas enxergam. Então, o Pino mandou aqui seu áudio. Posso pôr aqui pra vocês ouvirem ou você vai ficar falando bosta, Wesley? Pode colocar. Ô, Chorume, tudo bom? Aqui é o Raul, o Pino lá dos Ticos, aquela bosta. E, pô, queria falar aí que gosto muito do programa, rio pra caralho. Nossa, aquele esquema de história de ônibus me fez lembrar uma história que o Bruno Aldi lá do programa conta pra gente. Que uma vez ele pegava o ônibus todo dia com o maluco sentava no mesmo lugar. E ele era assim, ele era daqueles que ficaram primeiro na fila dando pulinho porque tava nervoso, velho. E só pegava aquele lugar, tá ligado? Se a fila tivesse grande, ele já ficava esperando na próxima fila porque ele sabia que o lugar ele não ia pegar. Aí, mano, teve um dia aí que o Aldi falou, porra, eu acho que esse cara aí tá encucado com o lugar ali, já sei, mano. Daqui pra frente, o meu objetivo na vida é fazer esse maluco aí sentar em outro lugar. E, velho, daí pra frente ele falou que todo dia ele saía, chegava correndo e sentava na frente do cara no lugar assim, o maluco entrava em parafuso quando ele fazia isso. De acordo com ele, ele tava fazendo isso porque ele é uma pessoa boa e ajudando o maluco, né, velho? É, a gente sabe que é a belíssima de um filho da puta, né? É isso aí, cara. Queria falar, pô, a trilha sonora de vocês é muito boa mesmo. E, porra, falar assim, eu gostaria de pregar contra esse preconceito de vocês aí, que todo mundo que pega traveco é caminhoneiro. Até porque o meu pai é contador e eu trabalho na área de marketing, viu? Ah, aliás, velho, eu não entendo também o preconceito que vocês têm com o Manual do Jovem Cadeiro. Ele é provavelmente meu episódio favorito. Eu gostaria muito de ver o capítulo 2. Porque só o capítulo 1 já que enjoei de ouvir. Porra, alguém que gostou do Manual do Jovem Cadeiro. Talvez nesse Chorumo Oscar ele terá mais. Mas Chorumo Oscar é só dos episódios não, desse. Não, mas a gente abre uma exceção, porque ele foi retardatário. Não, só falou um dos primeiros episódios. Mas então não é preconceito, vamos por partes, vamos destrinchar essa mensagem por partes. Não é preconceito que só caminhoneiro pega travesti, não é isso? É que todo caminhoneiro tem que pegar. Exato, é uma, tipo, um curso, não é manobrar caminhão. É uma triagem, você quer ser caminhoneiro, já pegou traveco? Vai ter que pegar. É, vai ter que pegar, é assim... É. Quem nunca fingiu ser caminhoneiro só pra pegar? Até tem desconto, convênio caminhoneiro. Você mostra a licença aí, ouvida da carteira. Então se o cara, por exemplo, seu pai é contador, você trabalha em marketing, mas não tá com aquele dinheiro ali pra pegar o travesti, o que que acontece? O que que você vai fazer? Você vai acabar não pegando o travesti. Não, você não pode falar que é caminhoneiro. Ah, sim. Daí marca lá. Marca lá que não convém. Não convém, não. Entendeu? Você ganha um desconto aí de 90% apenas. Será que poderia ser 100%? Poderia. Mas por causa de gente que vai lá fingir que é caminhoneiro, pode pagar esses 10%. Corrupção é foda. Esse país tá perdido. É. Fora Temer. Você resolve com a sua crítica social e tudo. Um caminhoneiro frustrado. Sim. Mas um caminhoneiro real, Eduardo, né? Sim. Não é falsidade, não. Aquele E de caneta BIC na sua carteira de motorista. Não sei se conta, mas... Colocou roda de Jeep no Versailles só pra falar que é caminhão. E atrelei um baú ainda. Quem sabe consideram como caminhão. Lembrando que o áudio eu considero ele um belo carro esportivo, um belo carro esportivo. Não, mais uma celebridade na podosfera, o cara mais rápido de piadas da podosfera, cara, é impossível competir com esse cara. E realmente, o cara, imagina na cabeça dele falando, eu preciso fazer esse louco sentar em algum lugar. Na verdade, ele queria que o louco sentasse no colo, dele. Ai, nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Eu pensei que ele queria tirar essa obsessão que o cara tinha por aquele banco, tipo, uma terapia. Ah, não sei. O cara pulava. É verdade, não tinha chance. Podia dar uma mariola pra ele. Não, tava não mas se o cara pulava, se ele estivesse ali no lugar, ia sentar no colo. Então era isso. Né? Tinha pego a referência. Não peguei a referência. Não, muito bem, muito bem. Áudio, seu pornô. E falar do manual do Jovem Cadeira, a gente não tem preconceito. Talvez seja o nosso episódio predileto. Mas é que muita gente critica o manual do Jovem Cadeira, né, Wesley Zob? Muita gente. Por exemplo, Polícia Federal. Sérgio Moro. Parece que eles foram contra esse episódio. Então, por quê? Mas não quem é cadeira. Nenhum cadeira é contra esse episódio. Não, claro que não. Recebemos milhares de e-mails todos os dias falando quanto o manual do Jovem Cadeira ajuda jovens cadeiros em... Só... Cara, questões de risco. Foram salvos do estupro. Se, se aprenderam a conceder também. Que... É, porque daí não é estupro. É, viraram cozinheiros na prisão e estão misturando salada hoje em dia. Sim. Não... Então é um serviço de utilidade, não sei se pública. Mas... Pública, porque cadeia é pública. Cadeia não é particular. Não, não tem então... cadeia particular. É, então... E cárcere privado? Ah, bom, pode ser. Pode ser. É. Mas tudo bem, meus dois. Utilidade pública então, e privada. Então, obrigado aí ao Pino dos Losticos. Pino que faz uma participação no último Chico Show, que o cara é monstro. Pino é monstro no Chico Show. Eu acho que tem jeito de falar do peso da pessoa. Estou falando da habilidade musical da sim, sim. Mas quero deixar o meu apoio aqui, quero deixar claro o meu apoio político aqui, que no Chico Show... Eu sempre torcerei para o bem, cara. Para o bem ganhar, para o bem? Não, não, o bem, o cara... Ah, ele é o sobrenome do... É. Rogério Bem. Sim, Rogério Bem. Meu apoio aqui. Você apoia quem lá? Não, depois que eu ouvi um que até o Douglas me indicou, falou, ouva esse daqui e você vai ver o desespero do bem pra ganhar. Tá? Eu vi. Realmente, o cara quase chora. O cara ele bate na mãe. Fogo, ele bota fogo. O cara bate na mãe pra ganhar. Então eu torço pra ele. Deixo claro aqui meu apoio, ó. Rogério Bem. Ele é o ferroviário do século XXI. Muito bem, pra aqueles que querem entrar em contato com a gente, Wesley Zop, existem várias maneiras. Diga uma delas, Wesley Zop. É o e-mail. Por favor, então fale qual é o nosso endereço de e-mail. É o autocríticas@chorume.com.br. Existe outra maneira, Wesley Zop? Existem várias maneiras. Então me diga outra. Tem o WhatsApp. Opa! Que você pode mandar áudios também. Áudios, assim como o Pino, textos, você pode mandar receitas de bolo. Nudes. Fotos. Por favor, Wesley Zop, qual é o nosso WhatsApp? É o DDD19... 994955485. Mas parece que o André Retalho estava anotando e se perdeu porque você tem uma péssima dicção. Pode ser. Pode ser. Fale de novo. É o DDD 19 99495-5485. Anotou agora? Agora eu consegui. Também estamos lá no Facebook e Instagram, não estamos, Gabriel Asbar? Estamos sim. Qual que é? É, Lixo do Lixo. E estamos também no Twitter? Estamos, @NectarDoLixo. Aê, muito bem. Agora vamos para o momento que todo ouvinte espera, aquele momento onde Gabriel Asbar mostrará todo o seu talento do menino do reino de Sunshine e mostrar por que ele é tão especial, porque ele é uma peça central nesse podcast. É o momento que Gabriel Asbar anunciará o tema de hoje. Gabriel Asbar, olhe no fundo dos nossos olhos e diga: qual é o tema de hoje? O tema de hoje é histórias de velhas. Histórias de velhas? Cara, só no Chorume você vai escutar uma coisa assim. Old Histories. Old Histories. Não, o cara que fala... Old Lady. Old Ladies. O cara que fala polonês. É. Wesley Zob, por favor, explique para o ouvinte, aquele ouvinte, tipo... que não conseguiu entender o que é histórias de velhas. Todas as pessoas envelhecem se não morrerem antes. Sim? Acho que isso todos estamos de acordo. Não. E existem velhas em nossas vidas que nos trouxeram várias histórias, vários momentos lembrativos, várias memórias. Tesão! Alguns tesões. Sim, não vamos falar. Sim, pode acontecer. E a gente vai declamar essas histórias aqui para o público, talvez se... compadeçam dessas histórias. Muito bem, histórias de velhas, então. Poderia ter falado histórias de velhas. Muito já bem. É auto-explicativo. André Retalho, você está pronto para falar sobre histórias de velhas? Pronto, conhece pronto. Muitas velhas ou não? Conheço. Já comeu muitas velhas? Não. Velhas já usaram cintaralhos em você e ficou aquele cheiro de borracha queimada? Não, jamais. Uma velha maratonista. Eu tenho um problema, não sinto cheiro. Acho que é o cheiro da velha que cobre. Como toda velha tem cheiro de nariz, então pode ser que cobre. Eu não tenho muitas histórias, eu tenho história de amigos meus. Ah, sim. Amigos de amigos. Amigo pra ficar mais longe. Que conheceu uma velha que era amiga dele, que usava um cintaralho de outra amiga dele. E ele sim sentiu cheiro. Sentia forte. Não foi a vizinhança, não. Chegava a lagrimar. mas segundo a Bia, minha... Eleita dos meus afetos, velha, tem cheiro de salombas. Toda velha tem cheiro de salombas. Ainda mais se for velhas maratonistas. Que ficam com dor nos músculos. Que queimam o cintaralho no coalheiro. Não, mas você não percebeu um detalhe aí, Aldo? Não. Novamente, o anúncio de Gabriel Asmar. É que eu tenho CNPJ, olha, eu preciso pagar salombas. Ah, sim, né? Muito bem, então vamos para esse episódio que promete ter um cheiro de velha e também história de velhas, não só cheiro. A mosca na velha, velha piar. Estava a mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Estava a aranha no como seu faz lugar. Faz parte aqui da história desse podcast. A primeira história, a primeira palavra o primeiro momento de tesão é dele, o Wesley Zobb. Então pode Obrigado. Se manifestar aí. Tire sua roupa. Mas estou falando da sua roupa mental. Ah, tá. Então vou colocar a cueca de volta. De couro. Com cheiro de merda preta. Merda preta. O cara só come açaí. Com carvão. Dispa-se dos seus medos de falar das velhas que você conhece, das velhas que você consome. E diga a sua primeira história de velha. Degusta, degusta. A minha primeira história de velha. Sommelier de velha. Sommelier de velha. Muito bom, eu gostei. Minha primeira história não é sobre um trauma meu, um trauma da. Uma história que eu tenho pra contar de velhas, e sim que a velha tem pra contar. Da eleita dos meus afetos. Porque toda velha tem história pra contar. Sim. Essa principalmente porque ela... A Bruna, como todos conhecem aqui já do episódio de viagens, sim. Ela estava aprendendo a dirigir. Sei lá, não sei se ela foi proposital ou sem querer pela inexperiência. Uma velha atravessou na rua, nesse momento, em vez da Bruna brecar, ela acelerou. Ah, sim. E a velha teve que dar uma leve corridinha. E eu vi, a velha estava andando normal. No andador dela? No andador. Não, estava de andador. Ah, é? Andando assim, normal, à medida do possível ali. Depois dessa acelerada que a Bruna deu, ela andou mais cagada. Mas por quê? Porque a velha falou, nossa, nasci de novo. Nasci de novo, sou um bebê, tenho que me cagar na calça. Nasci de novo, pelo menos que eu já tô, nasci com 90 anos. Nasci velho e cagada. O curioso caso de Benjamin Button. Foi engraçado ver aquela velha cagada. Você foi engraçado. Tava no copiloto? Tava no copiloto e também me caguei. Na hora. Vocês estavam entupidos tirando racha ou não? Comendo carne de tatu. Não, senhora. Comendo carne de velha, não sei. Não. Engraçado que o Wesley também se cagou, mas ele não usava cueca de couro ainda. É, porque eu tava com uma cueca branca. Branca que iluminava. E nem fralda geriátrica que ele usava ainda. Mas usa a fralda por questão de conforto e não necessidade. Sim, ia deixar claro isso aí. É bom ter um pedaço de plástico no meio das pernas. Sim, imagina. Mas o bom é você não ter que ir no banheiro a todo momento, é isso? Tudo bem. É o conforto. Isso. Se deslocar até o banheiro, não o ato de fazer. Ah, não, o ato de fazer, sim. Você sabe que pessoas normais não vão ao banheiro todo momento. Mas velho, assim. Tipo o Douglas. Tem vezes que eu não vou. Raridade, ele tem vezes que eu não vou uma semana. Não fala, mas você fica sem caga, não. Claro que não. Só não faço ao banheiro. O banheiro é a vida, né, cara? Velho sem vontade de mijar enquanto mija. E você, Gabriel Asmar, um rapaz novo, mas que conquista o coração de senhoras indefesas. Pode falar. Senhoras indefesas, parece que eu estupro velhas. Não, elas consentem. Eu queria dizer aqui que eu vou contar uma história que Lamil me impossibilitou de contar. No episódio. Polêmico, hein? Polêmico. Papo de busão. Porque na hora que você foi contar, ele te deu um beijo de língua. Não, ele deu um beijo grego, te deixou excitado e você não contou mais nada. Deu pra contar. Na hora que eu fui contar, ele tropeçou na minha lancheira do Ben 10 e caiu na poça de lama. Tudo bem. Mas, essa história de velha também envolve busão. Também envolve busão. Por que, Gabriel, você tá falando isso? Porque tivemos um episódio sobre papo de busão. É verdade. Então pode falar. Eu, durante uma época da minha vida... Foi gay? Não. Comia velha. De... Era broxa. Também. Ejaculação precoce. Isso é um fato. Você tem ejaculação precoce. Não, mas... Qual é a época que você vai falar? São outras épocas. Ah, tá. Deixa eu definir. Eu me locomovia de bicicleta. Tudo bem. Mas não era uma bicicleta comum. Não sei o que isso tem a ver com ejaculação precoce. É, não tem nada a ver. Era uma bicicleta dobrável. Ah, sim. E essa bicicleta dobrável, quando você dobra... Essa tinha ela... banco? Tinha. Ah, diferente. Não era só o pino. Quando você dobrava ela, você conseguiria carregar e entrar no busão, por exemplo. Sim, muito bom. Muito bem. Velotrol. Sim. Então estava eu voltando para casa, cansado, e pensei, vou pegar um busão. 10 horas da noite, eu não tô a fim de pedalar até em casa. É, faz sentido. Dobrei minha bicicleta, esperei o busão. Pôs embaixo do braço. Qual coloquei... a distância do ponto de ônibus na sua casa? Peraí, do ponto que eu vou chegar não, ou não, que eu peguei o busão? Não, você pegou o busão. Ah, você desistiu de pedalar? Uns 4 quilômetros. Ah, tudo bem. Mas tá 10 longe, horas tá da longe. Noite? Não, não tá tô longe. Afim de pedalar. Não, tá longe. Já tá tinha longe. Dado meia hora de toma. É. Não. E ardeu um pouco. Pedalar em pé 4 quilômetros é foda. Tinha banco, mas eu chamava de banco lâmina. Aquele que vai rasgando teu cu. Então eu entrei no busão, passei a roleta, paguei. Não, diferente, com passe. Com passe. Inovador. Não mandei o cobrador calar a boca, igual certas pessoas. Né? E quando eu sentei num banco, uma velha que estava sentada atrás de mim falou... Mocinho, posso ver a sua cadeira de rodas? Eu olhei com certo estranhamento. Falei, desculpa, o que a senhora falou? Que bosta a senhora falou? Porque lembrando que quando se dobra essa bicicleta, as rodas ficam paralelas. Paralelas. Então paralelas. Ela não estava totalmente louca. Depende, né? É, explica o porquê. Por defensor de velhas e ônibus. Vou explicar. Porque o Gabriel tem cara de canalha. Pode ser que ele use essa cadeira de roda pra pedir grana no semáforo, entendeu? Então a velha falou, opa, deixa eu ver essa sua cadeira de rodas. Mesmo que tá andando. Deixa eu ver sua bolsinha de mijo. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver sua radiografia. Não, radiografia você não fala pra ver. Você fala, deixa eu ver sua chapa. Né? Chapa. É, deixa eu ver a chapa da sua bacia que você deve ter quebrado. Porque velho adora quebrar bacia, irmão. Lembrando que chapa que quer também? O cara que ajuda o caminhoneiro. Come traveco. Que também come traveco. Sim. E que às vezes o caminhoneiro o quê? Come ele. Se ele for traveco. Se seu chapa for traveco. Não, caminhoneiro que é falso caminhoneiro pode ter o quê? Uma falsa cadeira de roda pra pedir dinheiro pra pegar desconto. Puta pra pagar que os 10%, pariu, cara, que mundo corrupto é esse? Estamos deschavando o esquema. Corrupção entre os Lava caminhoneiros. Jato, Lava Jato. Lava Jato não é um bom nome pra isso. Seria o quê? Um Lava Ribite, não sei. Lava Boleia. Muda o nome do episódio. Nossa, Lava Boleia. Arnaldo, muda o nome do episódio pra Corrupção dos Caminhoneiros. Manual do Jovem Caminhoneiro. Mas continuando, a velha queria ver a minha cadeira de rodas. E daí eu falei, não, isso não é uma cadeira de rodas, é uma bicicleta. Daí ela, menino, não brinca comigo. Eu sou velha, mas eu sou retardado. Ela falou, eu até estranhei que você não entrou no porta de trás, que tem aquele elevador, né, de cadeirante. Sim. Eu falei, pois é, que eu sou um cadeirante moderno. E segui a viagem. Cadeirante que anda. É. Pra que eu teria uma cadeira de roda se eu podia andar normal? Mas posso falar uma coisa, às vezes você é um quê? Um cara que tá andando, mas tá com as pernas cansadas. É. Mas os braços fortes. Cadeira de roda também por questão de conforto. É. Cadeira de roda e fralda, cara. Eu vou usar isso. Vai, um dia vai mesmo. Não, mas talvez eu não chegue lá. É, na necessidade, não, mas no conforto. Com a vida que você leva, acho que não. Não chegaria. Mas então você poderia ser um cara de braços fortes, malhados, tipo aquele cara que vai na academia, mala em cima, mas fica com as canelas finas. Então, triângulo, né? É. Funil. Então ele não aguenta andar bastante, então o que ele faz? Compra uma cadeira de roda, aproveita e já faz a academia do dia. E detalhe, a mulher querendo ver sua cadeira de roda. Como... É, olha que legal, tem duas rodas, tem um assento no meio. Por que você parar pra pensar? Essas velhas... louca. Não, as velhas começam a disputar, tipo, doença, tá ligado? Sim. Elas começam a disputar, deixa eu ver a sua cadeira de roda. Daí ela vai falar, a sua é mais ou menos, mas ela tem uma rebaixada em casa. Tunada. Neon, LED, farol de LED, que eu tiro racha lá no asilo, não sei o que tem. É, e você vai no consultório médico com as velhas, elas começam a disputar a doença, tá ligado? Uma fala, ah, quebrei a bacia. Fala, ah, isso não é nada. Quebrei a bacia e a caneta! Isso não é nada. Eu tenho câncer. Né? Como se fosse aquela rima, né? Não, batalha de rapper na batalha de velhas. Ela vira celebridade. Batalha de velhas, tá ligado? Vai no beco as velhas disputando doença. Eu tenho catarata, não tenho o que ter. A outra, eu quebro uma perna e já não enxergo mais nada. Se eu pegar gripe, eu vou morrer. E eu pego todos os lançamentos da farmácia. É, então, pode ser um submundo das velhas. Pode aí, acontecer, mano. E ela fica falando, o que, que eu tenho que eu vou contar pra minha hoje eu vou falar, mas ela tem que anotar por questão do Alzheimer. Exato, exato. Vou deixar anotar. Alzheimer, então... É uma competição, né? É. Acho que a melhor frase de lápide deve ser assim, ganhei. Né? Chupa essa. Chupa essa Elza. Que é a velha que era a bicampeã. Cadê seu Parkinson agora? Chupa essa penha. Mas esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. Tô de namoro com uma moça solteirona. A bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Bem, André Guetaro, você vê o Alzheimer como uma bênção ou uma maldição? Olha, depende do momento. Dependendo do momento... Você pode, por exemplo, esconder seus próprios ovos de pasta. Porra, que pariu! Ah, sensacional, cara! Faz sentido. Nossa, cara! E se enganar do coelhinho com as patinhas, cara! Você vai fazer uma pegada, no fim você nem sabe o que eu tô fazendo aqui. Por que eu tô caçando um coelho, cara? Eu não sei o que eu tô caçando. Eu sou um coelho. Eu nem gosto de sopa de coelho. Não, sim. Eu achei que ele não existia. Então, nossa, isso é sensacional. Daí a velha foge. É, a velha foge achando que é um coelho. Eu preciso fugir antes que esses humanos me comam. Ou me obriguem a botar um ovo. Tamanho daquilo, cara! E chocolate. É, sorte que eu tô de fralda. Eu tenho dó daquele coelho do acompanhado, esse coquinho de ovo. O cu deve estar aberto até na vez. Mas você não sabe qual que é o tamanho do coelho. É verdade. Sei, muito do tamanho de uma codorna. Puta que pariu. Os hormônios hoje em dia. André Retalho, você lembra alguma história de velha que te deixa excitado agora? Eu não lembro, mas tem uma história que o amigo meu... Claro. O amigo meu contou, ele tava meio numa situação... financeira ruim. O seu amigo André Remendo. É. Isso. E ele foi num puteiro. Né? E situação financeira ruim. O que ele podia pegar? Pegar a promoção. Pegou a promoção. Porque ele não era caminhoneiro. Né? E porque, nem que ele fosse, o caminhoneiro não tem desconto com as velhas. É, só com traveco. Só se for um traveco velho. Um traveco velho poderia ser. Fica a dica pros sindicatos dos caminhoneiros. E aí ele foi pegar a velha e ele não tava conseguindo na hora. Fazer a pondorescência. Tava broxando. Isso. Mas tinha a ver com o produto ou era uma questão interna, muitos problemas? A falta de dinheiro? A falta de dinheiro tava. Eu não sei exatamente qual que era o problema. Eu acredito que era o produto. Um pouco envelhecido. Certo. Mas não é igual vinho? É igual queijo, né? É igual queijo. Você tem que chacoalhar, dar uma gargarejada. Se não guardar direito, fica igual vinagre. Pode ser. Então, e a velha começou a incentivar ele naquele momento. Por isso que a experiência conta nesse momento. É, exatamente. Se fosse uma pessoa nova, já tirava sarro, postava no Twitter. É, exatamente. E a velha, pra conseguir incentivar esse meu amigo, na hora ela gritava, vai filho, vai filho! Caramba! E essa história ficou conhecida. Cara, mas pensando nisso... deu trabalho, porque esse amigo contou, né? Ah, sim. Sim. Porra. Mas aí, subiu ou não? Aí, não sei. Acho que não, né, filho? Eu não posso contar muito detalhe, porque foi um amigo meu. Ah, sim, claro. Esse André Remendo. O que é bacana é que essa ficou, isso ficou um grito motivacional. É, lá na empresa. Vai, filho. Vai, filho. Isso é um grito motivacional no Chorume também. Sim. Wesley Zop, você tinha uma indagação sobre isso? Não, eu ia falar que putas velhas é uma coisa... Ou velhas putas. Não, velhas putas também, pode ser. Que é uma coisa muito boa. Porque mas eu achei muito... ofensivo o seu comentário. Reformule, em vez de falar putas velhas ou velhas putas. É verdade. Idosas meretrizes, eu acho que é uma coisa muito, muito boa, porque ela, pela falta da dentição, talvez fizesse um jacaré-banguela melhor. Sim, sem risco. Pela quantidade de rugas, você tem ali mais possibilidades também ali de dobras para colocar o seu instrumento. É verdade. Eu penso que eu sim. Acho que fica E se você for um pintor, você pode chupar uma teta pintando uma na pele. Sem precisar ser uma índia. Exato. E outra coisa, se ela tiver Alzheimer, ela muitas vezes não sabe o quanto cobrar. Né? Ou ela não sabe nem que já foi. Então isso come de novo. Então, ó, é um loop. É sensacional. Cara, tem um nicho aí a ser explorado, hein, cara. Tem... Fica a dica aí. Novas produções. Fica a dica, Oscar Maroni. Fica a dica aí. Muito bem. Eu quando falam de velhas, eu lembro da minha avó. Já contei algumas histórias dela aqui. Olhando nos seus olhos enquanto você faz cocô. Tem essa história. Ela já foi uma pessoa muito citada aqui nesse podcast, como sendo uma pessoa, assim como eu posso dizer, Wesley Zop. Culta. Sim, uma pessoa culta, que ameaça... Educadora. Ameaça matar pessoas com uma picareta. Sim. É, coisas assim. Então, uma pessoa assim, nesse naipe, às vezes precisa do quê, Wesley Zop? A família enxerga isso, eu sou contra. Não era nascido nessa época. Mas às vezes a família enxerga que ela precisa estar num lugar especializado para se tratar. Tipo, sei lá, jaula. É um hospital. Ah, sim. Então, era a minha segunda opção. É. Então, o que que ocorre? Então, a família foi colocar a minha avó para um tratamento... psicotécnico. Especializado no hospital. Só que minha avó percebeu. Ah. E foi no, na data foi meu avô, minha tia e minha avó fazer o tratamento. Muito bem. E daí, na hora da internação, minha avó percebeu o que estava acontecendo, o médico chegando para fazer a internação, ela toma a frente dos dois e fala, ó, doutor, vim aqui internar minha filha, porque ela está com problemas psicológicos, não fale nada que ela é louca e violenta. Puta, pai, que gênia. Mas falou isso brincando com uma mariola. Falou isso no seu pogobol. Tudo bem. E uma picareta. O seu pogobol que com o guidão é uma picareta. Sim. O guidão é uma picareta. Sim. E daí o médico pensou que tinha que internar a filha mesmo. Ela, não, doutor, é minha mãe. Só que ela cantou a bola que a filha era louca. É. Isso, é a mãe mesmo. Isso, doutor, isso. Só que sorte que meu avô tava lá pra fazer isso. Então, senão a sua tia estaria até hoje lá. Até hoje minha avó estaria matando as pessoas com picareta. É verdade. A diferença é que minha tia não tá lá. Né? Assim. Porque a sua avó continua matando pessoas com picareta. Não pessoas picareta. Não. Pessoas talvez. Picareta. Não sei aí. É, mas talvez aconteça. É, não sei. Mas não é um nicho não de... sei se isso é um padrão que ela segue. É, mas não é um nicho de alvo dela. Não sei se Dexter foi inspirado na minha avó. Não sei. É interessante. Muito bem, Wesley Zop. O que mais você fala sobre velhas aí? História de velha, rapaz. História de velha é sempre uma coisa muito sensual. Não sei. Mas quando é uma... temperada! Quando é uma velha da família, não sei se eu já comentei isso daqui. Se eu comentei, talvez vocês ouçam novamente. Você tem uma velha na família? Não. Eu tinha uma tia... Ela tinha mais bigode que meu tio, e não tô falando a questão da macheza, mais bigode literalmente, ela era bigodona. Portuguesa. Portuguesa. ela era uma pessoa muito brava, muito estourada. Não estourada de forma sexual. Estourada da forma... Poderia ser. Não conhecia esse lado. Daí uma vez estava indo eu e ela, eu ainda muito meninote, muito... Quantos anos? Frangolino. Acho que eu devia ter o quê? Uns 8 anos. Tal. Tudo bem. Daí, chegando na casa de uma das filhas dela, eu já fui entrando assim, ela pegou eu pela gola da camisa e me deu um tapa na orelha. Mas sem ter feito nada. Só foi entrando. Eu falei, mas o que, que eu fiz? Ela não quebra nada lá dentro, hein, moleque. Mas antes de eu entrar na casa, eu já apanhei. Eu entrei de braço cruzado e fiquei no canto da sala. Lógico. Com medo. Chorando, né? Mas pelo menos não quebrei nada lá dentro e não morri. Eu achei que ela ia falar, fica homem, moleque. Vira homem. Primeiras damas, seu moleque, filha da puta. Tira essa barba do cu, filha da puta. Não tem nada de namoradinha do Comandos em Ação, não. Não, não quero ser vestido a roupa das minhas filhas de novo, não. Mas foi só 3 vezes, tio. Porque elas são bebê ainda. Também tem uma história sobre velhas da família que é a minha avó. Velhas africanas? Velhas africanas. A sua avó era africana? Era africana. Você saiu loiro? Tudo bem. Recessivo. Não. Tudo bem. Tudo bem. Recessivo. Tudo bem. Não, mas era um fato engraçado que uma das minhas tias faz aniversário no mesmo dia da minha avó. Sim. E era... Era comum. Mas essa tia sua não é sua avó disfarçada? Não. O ventrilo. Você já tentou? Você já viu as duas no mesmo lugar juntas? Já. E não era uma casa de espelhos? Não sei. Então. Porque o Gabriel é meio tonto. Porque eu só vi as duas. Pode cair nessa. Gabriel é broxa. Eu só vi as duas juntas quando ia no Play Center. Mas em qual época? Na Halloween? Sei lá. Era verão de 77? Não, porque eu não era vivo ainda. Ainda bem. Mas era assim, um evento já marcado, anual. Então todo mundo ia pra casa da minha avó e tinha um almoço ali de domingo e tal, né? Pra comemorar os dois aniversários. Você gostava dessa tia? Gosta? Sim. Era o que eu ia falar, ela gostava, ela não morreu. E da sua avó também? Não, minha avó já morreu. Não, mas você gostava dela? Sim. Tá. E daí, chegando lá, tava... conversando e tal, e minha avó já tava começando a ficar esquecida. Eu tava todo mundo reunido na mesa, família italiana, né? Devia ter umas 35 pessoas aí. Italiana não, africana. Africano e italiano. Africano e italiano. É uma coisa que combina bem. Italo-africano, é. Afro-italiano. E quando deu aquele silêncio que tava todo mundo comendo, minha avó solta assim: ô Odete, fiquei sabendo que hoje é seu aniversário. Aí todo mundo assim, daí ela, verdade, mano. Daí ela falou, nossa, não sabia. Daí uma das primas falou assim, era só perguntar pra mãe dela. E minha avó concordou. É verdade. Porque ela, sendo esquecida, nem lembrava que era mãe dela. Daí, mas na hora, eu imagino ali o pessoal, aniversário da tia hoje, eu tenho... Opa, a sua avó pensa, putz, esqueci o aniversário. Esqueci o aniversário da minha filha. Esqueci o aniversário da Odete. E dela também. O que eu vou fazer agora? Né? Tentou dar um paranauê e parará, né? Mas não mesmo. Deu uma contornada ali. Ah, André Guetalho, o que mais você fala sobre velhas aí, garotão? Teve uma vez que eu tava andando com o meu irmão. Seu irmão é uma velha? Não, meu irmão não é uma velha. Mas ele se veste de velha. Pra servir caminhoneiros. E pegar ônibus agora. Na verdade não, é pra fazer aula de culinária de bolinho de chuva. Ah, sim. Porque só velhas podem fazer bolinho de chuva. Sim, sim. E essa velha tava na frente de casa. E ela, praticamente encostada no meu irmão, ela virou pra ele e falou, gritou, Renato! Mas seu irmão chama Renato? Não, chama Daniel. Ah. Aí na hora que o meu irmão virou pra ela assim, ela olhou e falou, não é o Renato. É, você é uma velha, louca! Não, não é. Mas ela arrisca nome, se ela acerta, é. O cara fica, mano, será que eu tô devendo não, pra essa festa? É. Imaginando, o Renato deve ser surdo. É, ou a velha deve ser surda. E o seu irmão ficou surdo de um ouvido. É. Até hoje, se você fala Renato, o cara atende, o irmão dele atende. Não, mas atende com medo. É. Prova de Renato. É. Ou então ela era uma agente secreta procurando alguém infiltrado, né? Que eu... O código secreto. O Renato era a palavra gatilho dela. Então, né? Renato! Ah, não ativou. Constantinopla, lembrei, é Constantinopla. Bolinha de chuva! O Gabriel Asmar, no ensino médio, teve uma professora de biologia. Gostosa! Não. Não, ela era extremamente velha, mas ela achava que ela era gostosa, porque ela pegava uma toalha de banho na casa dela antes de sair, amarrava na cinturinha da aula, achando que era uma saia. Deliciosa. Mas era bem curta, não era uma toalha de banho, era uma toalha de rosto, porque era curta e ficava com uma racha aqui, ó. Pra descrever ela pros ouvintes, eu tenho uma coisa que sempre... Uma descrição que sempre funciona. Não, o slot é mais bonito que ela. Ah, sim, não. Eu acho que todos os ouvintes conhecem o Maradona. Se não conhece, dá uma procurada no Google. Maradona atualmente? Atualmente. Ou em 86? Aí o Maradona atualmente, você dá uma despencada nas pelancas e transforma em mulher. É a nossa professora. Mas não tira a barba. Não. Ah, tá. E daí ela ia com essa sainha curta, tudo bem, pá. E daí quando um aluno da frente pediu uma explicação, era uma tortura, por quê? Porque ela fazia um L com as costas. Assim. E oferecia aquele maravilhoso rabo pra gente apreciar ali. Mas 90 graus ou um pouco além? Não, talvez até 105. Um... É, então 105. Entre 115 ali. Então, era bem filma eu, Galvão. É, isso. 102 graus e 37 minutos. É, tudo bem. E essa professora, ela não dava prova. Não dava trabalho? O que ela exigia? Não, ela dava trabalho, né? Não para os alunos fazerem, dava trabalho para assistir na vida, na vida. Dava trabalho para o filho dela. É. O que ela fazia para você passar de ano? Não estou falando daquele oral que você fez lá. Não. Deus olhe! Que nem era necessário. Você nem estudava mais lá, mas tudo bem. O que que você lembra ou não? Autoavaliação em dupla. Não, porra. A minha foi. Não, a minha foi um portfólio. Ah. Um portfólio de biologia. Sabe o que é um portfólio? Sei o que é um portfólio, mas não sei o que ela acha que é um portfólio. Um portfólio era uma pasta com plásticos onde você ia colocando o conteúdo que você aprendeu durante o ano. Muito bem. Só que você não aprendia porra nenhuma. É, tem esse detalhe. Só tinha plástico. É, mas você não pode falar isso pra uma pessoa que pode magoar a pessoa. É verdade. Então, logicamente, conhecendo meu estilo de vida, eu falei, não vou fazer essa porra de portfólio durante o ano, vou fazer um dia antes. Claro. E daí eu tinha meu parceiro... É a forma mais lógica. É, exato, exato. Falando, então, com meu parceiro Anderson Negão... Parceiro... Sexual. De trabalho... Ah, tá. Parceiro de escola também. Ah, sim. Que a gente fazia vários trabalhos em duplo. A gente falou, vamos fazer então no último dia de entrega. Esquecemos de fazer, mas lembramos, era 11 horas do dia anterior, da noite, 23 horas. Sim, então, chegado. Dava pra fazer? Ainda dá tempo. Daí eu comecei a fazer, engambelei, fiz pra tirar uma nota. Linguiçou. É, linguicei. Sabia mais ou menos o que ela teria ensinado, entre aspas, e linguicei lá. Lembrando que as páginas desse portfólio que ficou em branco, que na verdade é só o plástico, você podia falar que foi aula sobre plástico. Então por isso que você não colocou nada. É, biologia. Mas... Às vezes acontece, Gabriel. Tudo bem, às vezes, ó. Deixando só demência. Foi uma aula plástica, fluida. Pode ser. E eu comecei, eu tratei de diversos assuntos do meu portfólio ali. Ah... Pra tirar a nota básica. Pra passar. É, seria... O Gabriel já falou, lá onde a gente estudou tinha quatro conceitos, né? Era o muito bom, o regular, que era o que eu queria. Que ainda passa. Que ainda e o insuficiente. E o insuficiente. Muito bem. Então, fiz um portfólio pra tirar regular. O legal, ele não tava com vontade de fazer um portfólio. Ele fez pra tirar insuficiente. Não. O que ele fez? Ele pegou uma aula lá de sexualidade. Cara, ele deve ter imprimido umas 20 páginas sobre o órgão reprodutor masculino. Tá zoar, velha. Não, nem sei o que se foi passando, nem sei o que se passa na cabeça do negão, né, cara? Não tá passando. Mas ele imprimiu umas 20 páginas com um pote de pinto, uns negócios. Sabe aquele pinto? Um corte longitudinal. Ah, sim. Aquele... Vai explicar por dentro. Exato. Nossa, devia ter uns... 7, 8 páginas daquele negócio lá com vários vídeos. Ele falou: ah, vou fazer só isso mesmo, foda-se. Ele, beleza, né? Fui lá, tá tirei o R, e o negócio tirou B, cara. Ah, tá vendo? Malandramente. Aquela velha gostava de piroca. Cara, isso é totalmente verdade, porque quando eu tive aula com ela, eu não tive que fazer essa porra desse portfólio. Mas eu tinha passado mais da metade do ano e só tinha pinto desenhado no caderno, porque amanhã só me dava aula disso. Só dava aula de pinto. Ou senão ela pegou o portfólio do negócio. Tá aqui minhas aulas? A minha aula do ano que vem é essa. Por isso que... Então, ó, aquele seu caderno cheio de pinto é por causa do negão. É, exato. Puta, maldito negão. Mas não sei se precisava pôr foto no pinto dele também. E fazer um corte longitudinal dele. E tirar a foto. E tirar a foto. E depois costurar. É, não sei se precisava. E nem sempre ele andava com armas. Então ele cortou na sulfite. Sulfite 40, Gabriel. Não, e na época não tinha o Dr. Tube pra ele aprender sutura. É, não tinha. Porque ele era o jovem cadeieiro, ele já sabia alguma sutura. É, e aproveitou pra tatuar com sola de sapato derretido. Ela ficou contente, ela falou: ah, já tenho material pronto pro meu cursinho do caminhoneiro. Isso é uma piroca, ele travessa. Mulher não tem. Isso mulher não tem. Quem tem é homem. E quando fala rachado, não é esse pinto cortado. Ai, caralho. Ah, ué, falando aí, falando na parte de biologia que vocês estavam falando aí. Uma vez estávamos estudando biologia. Vai falar de biologia de velhas. Sim, mas vai acabar a cena. Estávamos estudando biologia na sala, por acaso, na sala de casa. Estava o pessoal do grupo lá e tal. E tava aí, começamos a ler lá ponto G. Ponto G, clitóris, ou clítoris, não sei qual que é o. Pera correto, aí que eu que vou bater uma agora. Vai bater. Dei ponto G, toda hora, ponto G, daí chega minha avó. Minha avó entra na sala, o que vocês estão falando aí? Porque ela viu que na cartilha tinha lá mulheres nuas. É, mas aquele já... desenho é. Malemar. Sim, né? Mas ela nunca tinha visto isso como um estudo pra crianças. Sim. Né? O que é esse negócio de ponto G que vocês estão falando aí? Mas querendo ter informação pra depois falar pra minha mãe. Sim. O como eu tenho um grupo de pessoas pornográficas que eu levo pra casa. Como você é demente. Como eu sou demente, porque ela, é o que ela fazia. Daí, e uma da forma um agente secreto. Agente secreto. Renato! Será que era minha avó? Vai ver, foi minha avó. E daí tinha um camarada meu ali. Falou assim, não, é que ponto G, né? Fui tentar explicar pra minha avó. Ponto G é 2 centímetros pra dentro da entrada da vagina, não me dá prazer. E ela falou pra ela, e ela, eu conheço isso como cu. Eu pensei, velha porca. Aí você gritou, Renato! Ah, isso, amigo meu, chama Renato! Era ele mesmo, era minha avó que gritou na orelha do Renendo lá, cara, não acredito. Na hora ele gritou, Beto Jamais! E ela, Renato! É um pontinho que dá prazer. Isso daí chama cu, não tem nada de ponto G. Mas eu fico feliz que sua avó era uma pessoa que se divertia. Fico mais feliz pelo meu avô. Dois centímetros que dá pra fazer. Porra, Renato! É o ponto C, não é o ponto G. Não. Não é G, não. Esses moleques não sabem nem escrever cu, escreve gu. Gu. Essa é vovó. Uma vez minha avó tava indo no posto, isso aí é recente, isso daí deve ter uns... umas três horas. Antes de vir gravar. Ela foi pro posto de saúde, né? Porque velho adora ir posto de saúde e médico também. Ver lançamento. É isso, é isso. Se mantém em dia. Qual que é do momento? Chikungunya, quero uma dessa. Vem uma dose de gripe suína pra mim. Não, isso daqui é vacina contra a gripe. Então não quero. Deus que me livre. Como que eu vou contar vantagem daí? Então, daí o que que acontece? Ela foi lá, só que ela foi com dor de barriga no posto mesmo. Tá bom. E daí tem um posto... merda feita. Daí tem um postinho de saúde... No São Domingos, pra quem conhece, que o bairro tem uma descidinha, uma rampinha. Uma rampinha chamada de ladeira. Isso. Né? Uma rampinha de, chamada de gatilho de bosta. E na precipício. Hora, na hora de descer a rampinha, pelo jeito, escorregou a moreia. E aí minha avó pisou na própria merda e caiu. Levou um tombo. E daí as pessoas falam mesmo, porque velha caída chama atenção, né? Não, é claro, vamos ajudar, né? É, exato. Ela cai e já grita, Renato! Renato! Bati meu ponto G! Meu ponto G tá solto! Tá mais pra ponto C agora. Daí ela caiu na própria mente, então eu imagino que virou uma velha... Rolando na própria merda. Rolando na fazendo própria... anjinho. Fazendo anjinho na merda. Eu não caí, não. Tô fazendo minha arte. Não, daí as pessoas vieram, daí ela falou, não, eu por algum motivo caí. E depois que eu caí, eu me caguei. Foi tão forte. Às vezes a pessoa nem viu que ela tinha se cagado, ela tinha que justificar. Não, mas não tinha como, não tinha. Tava com a saia cobrindo, né? Daí o pessoal do postinho deu uma lavada nela, chamou meu pai, falou... Uma lavada, não, o gesto da mangueira. Ele pegou com uma mangueira de bombeira. A VAP. Chamou meu pai e falou, sua sogra caiu aqui, ela... Levou um tombo tão forte que acabou evacuando. Você tem que levar lá no hospital. Eu acho que o seu pai na hora riu. Daí meu pai falou, não preciso ir buscar não ela. Manda ela pra casa. Ela, não pode, tem que acompanhar até o hospital, não sei o que tem. Mas ela ficou com vergonha de falar que tropeçou na própria merda. E aí caiu, escorregou na própria merda. Caraca! A ordem dos fatores altera aí o produto. É. Né? A ordem dos tratores altera o viador. Sim, sim. Teve essa vez, voltando de uma caminhada, novamente eu com meu irmão. Você e o Renato? Meu irmão está invado, né? Meu irmão, o Daniel que também. Ele é o ímã de velha, hein? O Daniel já semi-surdo. É. E aí, é aquele negócio, né? Você vai sair para dar uma caminhada sempre. Coloca um short curtinho pra mostrar as pernas. Inclusive também, mas você sempre fica com vontade de cagar mesmo. Na hora que você tá no ponto mais longe possível. Óbvio. Né? Uma lei da física. E aí, nossa, lei de Murphy, lei da física. E começou a me dar essa vontade, né? E você começa a ficar... sério, automaticamente, eu não sei o que acontece. Daqui a hora que você tá administrando. Exatamente, né? Você tá administrando. Nós passamos na frente desse boteco. Não é bem de velha, mas de velhos. Aí eu falei, pô, Daniel, vai ter que ser aqui, vai ter que entrar. Fui nesse boteco, né? Oh, preciso usar o banheiro. Sério. O cara já sabe, o cara entende. É. Fui lá no banheiro. Aí eu fiz todo o estrago que eu precisava fazer, né? E enquanto eu tava no processo, eis que chegam dois... Senhores! De idade avantajada. Usuários desse boteco. E aí um falou pro outro, rapaz, que desgraça que tá isso aqui, o que tá acontecendo? Aí o outro virou e falou assim, ah, deve ser o Janjão que tá aí. Deve ser o Janjão que tá aí. Aí eu fiquei bem quietinho, velho, ele gritava. Colocou assim, a perna pra cima do vaso. Assim. Ele gritava, ô Janjão, ô Janjão, ô Janjão. E eu quero. Com medo de ser estuprado. Vai que o Janjão é um... É, um, é, a é a mãe de céu. É a mãe de céu. É o é a velha de céu. O tripando local, é. E aí você não consegue, né? Você tava durante o processo, você segura um pouquinho. Não. Aí ele gritava o Janjão e eu ficando quietinho ali. Só sei que eu saí daquele... Eu saí mais... Menos sério, né? É. Mas bem vergonha. Com um pouco de medo também. Um pouco de medo é. Também. Não, não. O velho virou assim, ah, esse Janjão tava comendo moleque. Nossa, até molecada vem comer o Janjão aqui agora. Perceba que o retalho aqui, ele tem trauma com o nome Janjão e o irmão dele com o nome Renato. É. Mas perceba que vocês também não notaram nada. Não. Porque talvez não conheçam o Janjão, não conheço. A mitologia do Janjão. Mas Janjão é pai de Osório. Não. Daí os caras falando, puta, que cheiro de bosta esse. Ah, o Janjão passando cheque aí no pai da Xuca. Ó. É o cheiro do Janjão. De badalhoca queimando. É, o cheiro de badalhoca queimada. Já que o André Retalho puxou o assunto em vez de velha, de velho, eu quando meninote, devia ter uns 11 anos, eu ia com meu avô jogar bocha. Sim. Bocha é um esporte de velho. Sim. Só que eu ia sempre e com de ele. De velho também, seu preconceito. Não, hoje em dia pode ser, mas na onde ele ia era só velho. Daí um dia eu cheguei em casa, cabisbaixo, triste com a vida, cheguei pra minha mãe e falei, mãe, um amigo meu morreu. Ela, nossa, um amigo seu morreu? Porque eu tinha 11 anos. Né? Mas como assim um amigo seu morreu? Morreu do quê? Eu falei, morreu de infarto. Tá? Ela, mas como? 11 anos de idade? Morreu de infarto. Para de comer seu hambúrguer, filha da puta. Já me deu um tapa na boca, já. Larga esse ovo preto. Mas que idade que ele tinha? Não, 83. É um dos frequentadores do bote. E foi engraçado na época, pra quem ouviu de fora, mas pra mim foi muito triste, que o cara era o melhor jogador de bote do lugar. Um brother, né? Um brother. Mas era um brother. Pra quem não viu esse diálogo ao vivo, todo mundo riu mais porque ele falou, um amigo meu morreu, um amigo... De amizade colorida. Me ensinou muitas coisas. Ele mostrou o sinal do Cuca, mano. Me ensinou. Quando o Volo tava lá, me ensinava que bote, fica bom em bote quem joga pelado. É, chupar o bolinho. Chupar o bolinho pra dar mais não era aderência na terra. Não era pimbolinho. Era grande, chupar o bolinho que a gente brincava. Que o grande tira da bote é quando as bolas encostam. É verdade. Ele ensinou várias coisas. E quando dentro da caixa a bola encosta. Mas ele mostrava de outra forma, né? Uma forma teórica, barra prática, pra depois ir pro jogo. Meu amigo Janjão. Meu amigo Janjão morreu. Meu amigo Janjão morreu. Beto Jamaica! Meu amigo Janjão mostrou meu ponto G, mano. Ensinou eu esconder o bolinho. Mas quando eu era mais novo, eu... Ontem. Há 10 minutos atrás você era mais novo, sim, é verdade. Sim. Eu tinha que frequentar a igreja. O núcleo de especialidades médicas. Alcoólatras anônimos, né? Não. Por quê? Porque eu tinha que ir no cardiologista. Sim. Só que uma coisa ruim de você ser um rapaz novo e não de cardiologista, não é ter problema no coração, não. O problema é você esperar todos os velhos que passam na sua frente. Porque são muitos. Com certeza, a única certeza que você tem quando você vai nesse lugar é que você é o último da lista. Sim. Mas você tem que entender que você era um penetra nessa vibe. Tudo bem. O Janjão tava lá. Janjão tava lá, sim. As velhinhas olhavam pra você e falavam... Começou do coração. Começou desde cedo. Crianças... Quando estiver na cidade, vai ser rei aqui. Ele acha que ele é páreo. Só que daí você vê muitas histórias dessas de competição de velhas, sim, de doença, de trocar ideia de bordado, trocar... Só que, tudo bem, você vai no médico pra quê? Pra se consultar. É verdade. É. Só que um belo dia, cheguei lá, estava esperando uma consulta e tinha uma velha chata que ficava falando, tipo assim, ah, oh, mas puta, esse médico não chega nunca, é, não sei o que. E conversando com uma comadre dela lá e toda hora reclamando que o médico não chegava. Comadre, por ser uma amiga dela ou ela realmente tinha batizado o filho da outra? Ah, não, não. Ué, por ser amiga é dela. Ah, ou comadre de mijar. É, tava conversando com a comadre. Uma velha louca conversando com o mijador dela. Então, Renato. O cheiro de bosta aqui deve ser um Janjão. E o Janjão ali do lado, eu só tô esperando a minha vez aqui. Só tô eu e o menino Wesley. Que não era mais tão menino, mas jogava bote. Não sou eu que tenho ponto G frouxo, não. Sua velha louca. Não, você tava conversando com uma amiga dela ali e batendo papo. Isso foi passando uma, duas horas e nada. E ela reclamando do médico, reclamando da sala cheia. Dos jovens que estavam lá de penetra. Reclamando do barulho, reclamando da vida, reclamando sei o que, sei o que lá. Eis que uma bela hora chega a vez da comadre dela entrar na consulta. A mulher levanta, tal, despede, vai, entra pra consulta e a outra vai embora. Mas a filha da puta tava lá só pra fazer companhia. Ah, não, cara. E reclamando da vida. Porque ela fala, se eu tô aqui, eu tenho que estar no ambiente. Entrou no personagem. Tem que estar no personagem. Nem era velho, tirou a máscara. A Lazareta não tinha nada pra fazer na vida e foi lá e tinha o saco do sol. Caramba, hein? Caramba. Isso foi uma coisa traumatizante, cara. Muito bem, eu muito gosta bem. Gosta de uma fila agora. Mais alguma história, André? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Peraí. Ah, um celular novo. Não. Uma história de velha. Tá. Bom, tem, né? Pode falar? Deixa eu... Não, pode não, falar. Não, pode falar. Não, falo. Ah, tá. Tem, as velhas também têm libido, André. Ah, é? Não sei se você sabe disso. Sim. Tem desejo sexual. Tem ponto G. Tem ponto G. Sim. Tem ponto G na ativa. É. Ponto G não tem. Na ativa. Usando. Entrada e saída. Entrada e saída, sim. Auxiliar. E como todos sabem aqui, não sei se todos sabem, mas aqui nesse ambiente todos sabem, faço parte de uma associação onde que vamos de palhaço no hospital. Sim. Sim. E eu, de palhaço, você tem uma vestimenta adequada para o hospital. Sim. Você não pode ir de qualquer vestimenta. Você não pode de sunga, não, André. Não pode. Você tem que ir de jaleco. Não pode ir de roupa para manusear artigos nucleares. Não pode também, porque senão você não seria um doutor ali, seria um... Um manipulador, de coisas nucleares. Sim. Então eu uso o quê? Uma calça, embaixo dessa calça uma bermuda que vai, já aconteceu de crianças abaixarem minha calça e ficar de cueca. Sim. Então eu já vou preparado com uma bermuda. Exato. Uma bermuda e embaixo dessa bermuda uma cueca. Sim. Sim, a de couro. Preto. Né? Todo mundo preto. Sabe. Sim. Preto. Porque cueca preta não suja. Sim. E daí tinha uma enfermeira ali, já com sua idade avançada, mas a libido no alto. Quantos anos, Matsumoto? Acho que uns... Na idade da loba. 77. 77. Ela já aposentada, mas ainda nativa, trabalhava. Sim, e tá com aí. O cu nativa também. Com o cu nativa ponto também. G. Ela chegou, ela falou assim, pegou na cintura, no elástico da minha calça de palhaço, falou assim, mas o que você tem aqui por baixo? Não tem nada? Pegou, puxou. Ele falou, tem o quê? Tem uma pirocona aqui, ô velha não, puta. Não, pegou, puxou assim, viu? Minha bermuda. Era, mas embaixo da bermuda não tem nada? Puxou a bermuda e a cueca. Falou, mas esse cara é uma cebola? Daí, eu falei, tem que descavar? Eu falei, a última etapa agora. Agora você vai ver a lua, né? Eu falei, a última etapa aqui agora. Mas ela tava vendo a frente ou atrás? Na frente. Ah. Daí ela foi puxar a outra cueca, chegou a uma supervisora. Uhum. Daí ela não viu, não acabou não vendo a minha trolha. E você já de pau duro. Não, e o pior é que a pau adolescência você não controla. Nossa, você não controla. Você é um louco. Você não controla. Você é um demente. Peraí, deixa eu perguntar. Você é um mequetrefe, caluniador, mentiroso e caluniador. Ô, Retalho, quanto tempo você é amigo do Wesley? Ele já frequentava o puteiro? Então, e daí depois que essa supervisora saiu, ela falou assim, ah, eu não, eu só tenho essa calça aqui. Ela baixou, tava com uma calcinha fio dental. Aquela de cheiro delícia. Sim, sim, o cordão cheiroso. Tava ali, e ela mostrou pra nós ali. Nós, porque nesse momento estava uma outra palhaça ao meu lado. Pra quem não sabe, Sula Mirandola estava ao meu lado e viu ela também de calcinha. Mostrou ali, mostrou de boa. Ah, lembrando que nessa época eu não tinha namorada. Né? Não, mas mesmo se tivesse. A culpa não era sua. Ah, é verdade. Você era inocente nessa história. É verdade. Muito bem. E agora, de maneira aí, para encerrar esse episódio, vamos encerrar com ele. André Retalho olhando no fundo dos nossos olhos e fazendo uma boquetinha. Não! A pergunta polêmica! Não, vou guardar a pinta. Não! Muito bem, André Retalho. Você que é um ouvinte assíduo, conhece a mitologia desse podcast... Faça a pergunta polêmica. Existe ex-gay? Pô, não existe. Não existe porque ex-gay é tipo ex-anão. Não existe. É, acho que não também. Nem quase gay, tipo quase grávida. Não existe. É. Ou tá ou não tá. Eu acho que não. O cara no máximo é um bissexual que se descobriu tarde. Sim. É, é isso. Ele só então, usava o ponto G e depois ele falou, opa, também gosto, tem... Ah, mas daí pode ser. Mas daí antes pode eu achava que era só gay, porque o bissexual é um gay. Ah, também é bissexual, ele também é bicha. Não, mas... É o bi de bicha, já sabe. Não, sabemos isso. Isso é só perdido. Não, não é. Não, mas não tô falando de um modo pejorativo. Não, ele sabe. Como nada que você fala que é. Não, não, nada pejorativo. O ele cara conhece. Gosta dos dois, velho. Não. Essa é a etimologia do. É. Ah, sim. Então, não, mas aí talvez seria um ex-gay. Talvez seja um ex-gay, mas que continua gostando de usar o ponto G. Sim, mas. Sim, ué. Agora ele. Agora ele dá uma pistolada mudou também. Mudou de função. É isso. Então. É o cara que abriu mais fronteiras. Abriu o leque de opções. Mas pra você, ele continua sendo um gay, mas... Não, tanto, não, ele, o bi... Plus advance de gay. É, ele tem as duas opções, mas sem nada. Não tô ofendendo ninguém, não, cara. Não, longe de você ofender alguém. Ah, bom. E aí? É, eu não sei, eu acho que... Ex-gay não tem. Você acha que porque vamos mudou colocar o tema, assim, mudou não, o tema, não, não, então. Vamos colocar assim, então. O cara, ele era só destro. Daí ele descobre que ele também é canhoto. Ele passa a ser um ambidestro. Tudo bem. Só que ele não deixou de ser destro. Ele continua sendo destro. Ele continua sendo destro. E mais usa a canhota também. Ele. Isso, então acho que ele continua agora... sendo gay, só que... Mas então, peraí. Deixa eu falar pra você. Então o cara que era hétero e descobre que é bissexual, ele continua sendo hétero. Continua sendo hétero, mas também é gay. Mas e aí? Mas também é gay. É. Eu não sei mais nada. Tem esse conhecido meu? Ah, sim, claro. Que ele trabalhava na firma. Que era humilde, porque era um cara humilde. Ele trabalhava na firma. Quem trabalha na firma é humilde. Com esse rapaz que ele se dizia ex-gay. Aí até ele tinha um jargão dele que ele dizia assim: quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Ozone. Eu já vi essa frase de mulheres depois de casadas, mas tudo bem. Eu já vi também, deu tá dado, morreu viado também. O importante é rir. Isso eu ouvi no prezinho. Eu diria que não existe. Não, eu também acho. Eu também acho que não. O cara que ele entrou no armário novamente. Muito só, bem. Só pra constar, nada errado ser gay. Nada errado ser ex-gay também. Nada errado ser marceneiro e carpinteira. Consertar por dentro o armário. Não tem problema. Cada um trabalha. É. E nada errado conhecer o Ozola. Intimamente. Sim. Nada errado usar o ponto G também. Ou o ponto O de Ozola. Ou o ponto C, sei lá. É. Esse podcast não tem nada de errado. Não tem. Não tem, tudo aqui é bonito. A única coisa errada aqui é os integrantes. O néctar mendigo. Chegamos ao fim de mais um episódio que cheira naftalina, provavelmente. Um episódio que lembra você de coisas como bolinho de chuva, mingau de aveia e chamate no fim da tarde. Chamate não, chá de guaco. Chá de guaco ou chá de losna, talvez, né? Ou chá de cadeira também. Ou chá de cadeira, não sei. Um episódio que nos faz de lembrar de pessoas que estão aí há mais tempo no mundo, com mais experiência. Sabendo identificar onde é o ponto G, sabendo como disfarçar que escorregou na própria merda, filosofando sobre cadeira de rodas e, por que não, chamando pessoas aleatórias de Renato. É verdade. Muito bem, gostaria de agradecer a presença dele aqui, André Retalho, não André Renato, conhecido também como Janjão. Por poucos. Por pouco, sim. É aquele momento que você dá seu tchau, fala que gostou de ter participado, que quer participar de novo, mas a gente nunca vai te chamar mais. É, sim. Valeu. Agradeço por poder participar aí, realmente. Foi bem bacana e gostaria de participar de novo. Aê! Claro, chamarei. A gente vai te chamar sim. Eu dei direitinho. Exato. Nem pareceu. Foi natural. Nem pareceu que tava escrito. Talvez poderia participar no episódio Histórias de Renato. A gente tem que deixar essas frases finais aí já pintadas na parede, pra pessoa já ler isso, né? Exato, já muito. Pode soltar a corda. Tá apertado. Pode soltar minha esposa e filhos, por favor. Muito bem. Wesley Zop, é aquele momento que você fala o e-mail e o WhatsApp pra galera que quer entrar em contato. Bom, nosso e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. Lembrando que Chorume com X de Xuxa, né? E o WhatsApp também, pra você mandar mensagens, áudios, nudes, é o DDD 19 994955485. E nessa semana foi lançado aí um vídeo do canal Fora de Série. Não que o canal seja Fora de Série no YouTube, não, é o nome do canal. Ah, sim. Sim. Tá, estrelado por Felipe Espinosa, que já participou aqui com a gente e tal. Não é muito querido pelas pessoas, mas tá aí. Falando das coisas. Falamos de uma série muito clássica, muito nostálgica, chamada Eu e a Patroa as Crianças, que é um clássico da MPB. Né? Muito bem, você avalia a sua participação dando uma nota de 0 a 327, você daria qual? 326. Queria dar 327. Eu pensei, mas eu tenho que ser justo. O que faltou pra você, Wesley Zop? Ah, cara, é um vídeo de 29 minutos. Se tivesse 30 minutos, seria ideal. A atuação dele foi visando um R. Mas tirou um B. Faltou pirocas. Faltou pirocas. Mas escuta-me. Faltou ali um balancê de pirocóptero. Isso. Uma pintada de rodapé. Um balancê anauê ali. Poderia ser, mas quem sabe na próxima. Muito bem, Gabriel Osmar. Para o nosso ouvinte querido, fale o nosso Facebook, Instagram e Twitter, para a pessoa nos seguir, comentar e compartilhar as coisas que a gente faz aqui no Chorume. Então, o Facebook e o Instagram são Lixo do Lixo, os dois. E o Twitter é o @néctardolixo, @deboi. 14,7 quilos, né? Para quem quiser saber. Muito bem. Eu gostaria de agradecer o ouvinte que está sempre aqui nos acompanhando. Gostaria de desejar uma boa semana, uma excelente semana para vocês. E gostaria de deixar o seguinte pensamento. Que velhas acordam cedo porque sabem que o fim da vida está próximo. Puta que pariu! Nossa! E elas querem aproveitar melhor o dia, velho. Por isso que já estão areando a calçada 6 horas da manhã. Talvez seu. Seja uma mensagem reconfortante. É uma mensagem de conforto essa. Que eu quero passar pro ouvinte. Se você tiver como uma velha com uma picareta, talvez seja. Sua vida esteja próxima. Ou uma velha com uma pica reta. Questão de tanto de R. Depende do tanto de R que você usa. Muito bem. Então fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau. Take a chance.